monte de beat, bebe da fonte beat, que nós sempre foi fonte de hit. Com a mente do Stiff, ele é de fronte da city. Desacredite que crédito é só pra quem tem limite, véi. Pus a tag de Nugget sem jet, as patiamas, os playboys se derrete. É o DF com CEP no mapa do rap. Eu espero que esses seus pseudo rap sossegue o samba, parecendo T-Rex, gravando outra track até o programa da Leg. É o boom bap sem bass, tô na rec. Se pode falar mal, mas não pagou meu sonex. Tô mais de dias mocado no Fruit Loops. Já ajustei tanta parada que agora eu que preciso de um ajuste. Mas eu tô sendo justo, eu tô pagando o custo. Tá ficando quase escasso meu discurso por impulso. Tô com tantos planos que tô pra fazer um backup, pra explodir esse barril pelo Brasil, mas Hiroshima e Nagasaki. Pra estremecer esses push, mais que clap do Tupac. O beat clássico com sample da cartola do Mandrake. E eu andando pela selva, piso suave. Pra todos os meus de guerra, aquele salve. Cê vê que o ser humano erra, persiste a fase. Eu ouço o choro da mãe terra, todos se salvem. E se salgar o sol do céu de norte a sul, é só sujeira. E se salvar nosso papel, essa é a geração guerreira. Eu sinto pela Torre Eiffel, mas não tá mel. Meu país morreu, o Rio Doce e o da cera. Luta na luta, a luta é diária. Eu quero ver tu lá de cabeça diária. Parem de discutir, só aumenta a confusão. Sabe como espanta a gente que reclama com ação? Ação todo e tudo tá em transformação. E tudo acontece em si, num ato de mutação. O ensino carece de muita aplicação. Seres nano com o dom de multiplicação. Caralho, olha essa porra, nego. E o que a gente virou? Tu quer saber quem roubou o baralho? Eu tinha só 17, agora são 22. E 5 anos depois ainda tamo no rap. Quanta coisa aconteceu, filha da puta. Vai dizer que tudo que acontecer é minha culpa. Escolhi o underground, mudou. Agora o jogo é outro. Eu quero um pote de boldo pra quem não julgou. Eu ando meio confuso, tô sem grana e sem fumo. Tô sem tempo e tô puto, eu quero a dama e o fruto. É como um homem de lata, eu não consigo chorar. Eu só consigo brigar e não me aponta essa arma. Vocês nem lembram de Pac, nem da morte do Speed, nem da venda de crack, imagina do Big. Lavei a mão com álcool em gel, rasguei uma folha de papel. Vou soltar o intestino, vai segurando o que tá tendo. Eu e o Jack Daniel, sobrevivendo igual o Discovery Channel. Envelhecendo tipo whisky, que me drogo, me jogo. Eu boto outro copo e logo dropo. E eu rezo pra Santa Bárbara que caia uma máscara de oxigênio na minha cara. Que eu já não aguento essa cidade. Às vezes acho que tô vivendo só por curiosidade. De cabeça pra baixo igual morcego, cego, não tem sossego. A lucidez é o meu fôlego. Nesse escuro nem minha sombra me acompanha. Select the single player of the campanha. Niga, vim pra estraçalhar. Se eles não sabem meu plano, eles não podem me atrapalhar. Tá foragido um tal de lanterna verde. Tem uma foto com a minha cara num cartaz pelas paredes. Tão de olho no meu trabalho e no meu barraco. Vão descobrir minha plantação de bubassauro. Caralho, eu tava aqui na paz. Que merda, coisa tá séria. Vou tirar umas férias na Indonésia, fera. Ou na Coreia da 13 Norte.